Portal do Arrocha. Não adianta me apontar o dedo, bebê. Vem com a Jaque, a boazinha da sofrência, vem. Alanzinho C10, o moral do Sergipe, tamo junto. Não precisa me apontar o dedo. É nossa culpa, o amor tá morrendo. Falando assim parece que não quer mais. Não dou dois dias, sei que vai voltar atrás. Baixa o tom de voz, respira fundo. Esse desespero eu já conheço. Esse sentimento aí é medo. Esse sentimento aí é medo. Oh.